Salve, salve, coelhada! Decadente 74, com um aquecimento para a Série B, que começa para o Coelhão na sexta-feira, para o Coelhão não, né, para todo mundo, na sexta-feira, dia 12 de maio de 2017, às 21h30, lá na Arena das Dunas, não, Arena das Dunas não, na Arena Pernambuco. Arena Pernambuco, com os portões fechados, razão pela qual o nosso enviado especial, João Pedro Maia, não poderá estar presente, eu imagino. Mas vai todo mundo acompanhada da telinha, do pay-per-view, etc e tal, e a gente vai ter oportunidade de ver a estreia do Coelhão, que não deve ser muito diferente do América, que jogou o Campeonato Mineiro, já que vários dos jogadores ainda estão sem a devida autorização, seus nomes não foram publicados no BID, e não vão poder entrar nessa estreia. Mas tem nada não, vamos falar deles daqui a pouquinho. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite, tamo aí, Coelhão. Isso aí, o senhor tá bem? Eu tô um pouquinho bêbado. Quarta-feira? 8 horas da noite? Então, mas... Só um pai de família? Mas tá tudo bem, os meninos estão bem, tá? Ainda bem que eles têm mãe, né? Mas mamãe também serve pra alguma coisa, né? Não é só o pai que serve. Inclusive na semana do Dia das Mães, quer dizer, na semana não, porque a semana começa domingo, logo é na semana que vem. Mas aqui, já nas vésperas da comemoração do Dia das Mães, vamos pensar que ela serve um pouquinho mais do que pra alguma coisa. Não, então, mas aí você cria um ambiente, você cria um ambiente de que a coisa tá ruim e depois você faz uma festa e tal, e ela fica mais feliz até. Ah, tá, muito bem. Táticas de festejo com o Sérgio Tavares. Seu Alisson Fernandes, o senhor concorda com isso? Discordo. Se o Sérgio falou, eu tô discordando. Falando em concordâncias e discordâncias. Chegou o fascista na área. Ó, pela ordem, por favor, os senhores mantenham o decoro. Pra quem tá ouvindo agora ao vivo, são 8h07 no meu relógio. Até as 8h20 será possível votar na enquete do Bolão do Campeonato Brasileiro. Às 8h20 estarão encerradas as votações. E aí, aqui no papel de Pedro Bial, eu anunciarei quem estará eliminado ao final do programa, certo? Então, quem chegou agora e ainda não votou, ainda dá tempo. Qual que é o endereço, Henrique? www.decadentes.com.br. Entra lá que tem lá um post de todo tamanho, enquete do Bolão, vai ficar fácil lá. Então, vocês mandam bala. Theo já está aqui dando boa noite para a gente e está pedindo ao Sérgio que faça o favor de se redimir. Viu, Sérgio Tavares? Se eu repenso suas palavras. É o álcool, Theo. É o álcool. Tornei-me um ébrio e aí o menino está aí nesse estado calamitoso. Não, mas peraí. Não, eu tenho que explicar também, porque senão o Theo vai ficar achando que está tudo errado. Não é isso, não. Ô, Theo, ela está bebendo lá agora. Tá? Eu bebi e agora ela está bebendo. Ou seja, o negócio agora é chamar o Conselho Tutelar mesmo. Quem não tem o telefone, Conselho Tutelar de Belo Horizonte, por favor, faça a denúncia. Vamos tirar esses meninos da garra desse casal que toma todas na quarta-feira, 8 horas da manhã. Muito bem! Mentira, gente. Todo mundo normal aqui. Temos que celebrar o aniversário de Jair Bala. Congratular nosso grande craque, um dos maiores artilheiros da história do América, um dos maiores ídolos que esse clube já teve. Tá aí completando... São 84 primaveras, é isso? 74? É. 74, eu tô dando 10 anos a mais pro Jair. Ô Jair, me perdoa, eu dando 70, ó, 10 anos a mais pro Jair. 74 aninhos, então ano que vem 75, um efeméride redondinha pra quem gosta. Mas parabéns pro Jair, mais um ano de vida e muitos mais, com muita saúde e muita lucidez. Certo, senhores? Algum recado especial pro Jair Bala? Parabéns, Jair, muitos anos de vida e obrigado por tudo que fez pela América. Muito maior bem. Ídolo do América, na minha opinião. Um dos grandes ídolos do América, sem dúvida. Eu não digo, eu só não digo que é o maior, porque eu não vi jogar. E acabo que a gente acaba adotando como o maior aquele que você viu jogar, né? Eu não vi sequer em videotape, por exemplo. Não, eu também não vi, mas eu só fico em dúvida por causa do Swellington, né? Mas. Putz, então tá. Aí, começamos mal o programa. Gente, voltamos depois de uma série tripla. Histórica de programas de enorme garbo e gabarito, voltamos a ser os decadentes. É para acostumar, gente, que agora daqui ao final do ano é ladeira abaixo. Vambora. Muito bem, parabéns, Jair. Sérgio Tavares, com o que começamos hoje? A pauta hoje está bastante extensa. Podemos falar das estatísticas de Anderson Moreira? Já para ir? Vamos lá, você já quer começar? Logicamente, vamos começar. Você tem elas aí? Tem aqui. Vamos lá. Eu quis colocar isso até para a gente fazer uma análise. Do que o Anderson já fez, porque tem muita crítica, né? O que o Anderson já fez até hoje, porque teve uma notícia hoje de que ele renovou o contrato, ou tá pra renovar, né? Praticamente, tá quase certo. A notícia de que a renovação vai acontecer. Isso, ela só não foi oficializada. E aí tem muita gente achando ruim e tem gente comemorando, pouca gente comemorando, mas tem muita gente achando ruim. É, eu quero trazer alguns números dele. Até pra gente... Eu costumo falar o seguinte, eu ouvi isso e eu repito. A estatística, ela é como um óculos. Ela por si só não serve pra nada, mas ela te ajuda a enxergar melhor algumas coisas. Então eu quero trazer alguns números... Diga. Tem uma outra frase melhor que essa sua. A estatística é como o biquíni. Mostra coisas interessantes, mas esconde o essencial. Nossa senhora. Aí desculpa, Theo. Hoje tá difícil. Aí é uma forma de enxergar sua, particular. Eu acho que é mais como homem, mas tudo bem, tá válido. Vamos lá. Eu quero trazer os números do Anderson de duas formas. Primeiro, se a gente for olhar o período todo que ele tá na América, ele tem hoje 41 jogos, tá? 11 vitórias, 12 empates e 19 derrotas, com um aproveitamento de 36,6. É um aproveitamento muito baixo. E aí você dá margem para qualquer crítica que você for fazer para ele. Mas aí eu separei isso, porque eu acho que você precisa de analisar não só o número, você tem que analisar o contexto do número. Então eu separei um pouco os números dele em 2016 e em 2017. Até porque o papel dele em 2016 foi um completamente diferente de 2017. Ele chegou no meio do Campeonato Brasileiro, da Série A, que é muito mais difícil, com uma equipe que tinha acabado de boicotar o técnico anterior, se a gente for levar aquelas conversas, acusações a sério, e tentou reconstruir alguma coisa. Sem olhar os números... Eu também levo. Mas sem levar em consideração os números, a nossa análise no final do ano passado foi assim, olha, ele não fez muita coisa, mas teve um pequeno crescimento ali do time, ou seja, ele conseguiu organizar alguma coisa, né? Se a gente pegar os nossos programas lá do final de 2016, era mais ou menos isso. Claro, alguns têm mais críticas, outros têm menos. Mas, no geral, eu diria que o trabalho em 2016 dele foi um trabalho digno com o que ele tinha em mãos, né? E aí, o trabalho dele em 2017 é um novo trabalho, com novas peças, completamente reformulado. Então, acho que isso tem que ser dissociado. Pegando o Anderson em 2016, eu até peguei os outros técnicos do Brasileirão da Série A do América, pra gente fazer uma comparação. Nós começamos com o Givanildo, aí eu tô falando só de Brasileirão, tá? Esqueci o título do Givanildo, do Mineiro e tudo. Só os números dele no Brasileiro da Série A. O Givanildo teve um aproveitamento de 13% na Série A. Foram 5 jogos, 2 empates e 3 derrotas. Aí a gente teve a troca, tem o Cláudio Prates ali no meio, que não faz sentido analisar, porque ele pegou 100% de aproveitamento? 100% de aproveitamento. Ele pegou um jogo e ganhou e acabou. Então não faz sentido. Ou você coloca esse número do Cláudio no Givanildo, e aí, por quê? Porque o time que o Cláudio Prates colocou em campo era o time do Givanildo, era o time que vinha jogando. E aí o número do Givanildo sobe para 27%, que também é baixo, que também é número de rebaixado, tá? Só para deixar claro. Ou você joga esse número do Cláudio Prates pro Sérgio Vieira, que veio depois, que na minha opinião não faz muito sentido, porque foi teve uma mudança de esquema ali, né? Teve uma mudança de forma de jogar ali. Mas enfim, se você julgar... cara faixinha disso, sob nova direção. Isso, sob nova direção. Se você julgar pro Sérgio Vieira, você também eleva um pouco o número do Sérgio Vieira. Não faz sentido levar pro Sérgio Vieira. Não faz sentido, pois é. O Sérgio Vieira teve 9 jogos, 1 vitória e 8 derrotas. Nenhum empate. Então, ele teve 11%. Ele foi pior nos números do que o Givanildo. Apesar de quantidades diferentes, né? O Givanildo foi 5 jogos só e ele foram 9 jogos só. Então tem uma diferença aí. E aí entra o Anderson Moreira, que teve 23 jogos. Ele pegou já quase no final do primeiro turno e foi até o final. Ele teve 23 jogos, foram 5 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de 29%. Então se você for comparar o brasileiro do ano passado, entre Givanildo, Sérgio Vieira e Anderson, o Anderson foi o melhor dos três. Tá? Em aproveitamento. Mas não foi um aproveitamento suficiente para escapar. E aí eu não digo. Isso seria óbvio, porque a gente já sabe que a gente não escapou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ainda que o Anderson tivesse tido aproveitamento, o América tivesse um aproveitamento de 29% em toda a competição, ainda não, assim seria rebaixado. Exatamente. Não? É isso. Muito bem. Se a gente for olhar em números, é mais ou menos assim. É claro que número não é exato, tá, gente? Não. Então, se você colocar abaixo de 30% num campeonato, invariavelmente você vai ser rebaixado. É esse que é o número que eu tô querendo chamar a atenção. Então, o Anderson, mesmo fazendo um trabalho digno, ele fez um trabalho que seria rebaixado, independente do resultado anterior. Okay. Agora, você tem que levar em consideração um monte de outros fatores, não só os números, né? A equipe, eram jogadores que a imensa maioria da torcida concorda que eram abaixo da crítica, que a gente não soube contratar, enfim. Não quero analisar só o ano passado, é só para trazer esses números, porque esses números contam na bagagem do Enders, né? A nossa análise dele desse ano, não tem como você ignorar o ano passado, né? Você traz um pouco do ano passado. Eu vou até além de você, viu, Sérgio? Você tá botando 30%, e o Enderson com 29% até parece que bateu na curva ali, né? Mas eu fiz a conta aqui com 40 pontos, e 40 pontos não garante a escapulida do rebaixamento, né? Não, mas não tô falando de pontos, tô falando de porcento. Então, eu tô falando de 40 pontos. 40 pontos são 35% dos 114 isso. possíveis. Isso. Então 30 ainda cai, porque sim. sequer 35 é garantido. Isso, sem dúvida. O que eu chamei a atenção é só, abaixo de 30, invariavelmente você vai ser rebaixado. Sim, né? Ok. Você precisa de mais de 30 para sentar numa briga para talvez não ser rebaixado. É isso que eu quis dizer, né? E esse ano? Aí esse ano, se a gente for olhar só esse ano, a gente tem uma porcentagem de 46% de aproveitamento do Enderson. São 6 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Parece um número bem melhor do que o ano passado, mas você não pode olhar só os números também. Por quê? O que nós julgamos desse ano foi Campeonato Mineiro, Primeira Liga e Copa do Brasil, que são campeonatos muito mais abaixo da dificuldade do que um campeonato brasileiro, né? Não tem nem comparação. Então, olhando pelos números, eu diria o seguinte, o Enderson está devendo, só olhando pelos números. Mas se eu for olhar a análise dele, eu entendo que ele tem tido um crescimento. Do mesmo jeito que eu vi um crescimento quando ele entrou lá atrás, na Série A, aquele time que boicotava treinador, não sei o que e tal, eu vi um crescimento dele, conseguir tirar alguma coisa daquele time fraco. Esse ano, ele montou um time do zero, porque se a gente for olhar, todo mundo foi demitido no ano passado, sobrou o quê? Um 5, e ele trouxe um monte de caras novas e teve que ir montando. E eu enxerguei... Ainda que eu não quisesse, posso defender um pouquinho, Enderson? Manda ver. Porque eu concordo que ele montou um time novo. Mas tem algumas críticas que estão sendo feitas... e eu acho que elas são legítimas por parte da torcida, de que o América repetidamente tem guardado verba para montar o time do ano ou o time do campeonato mais importante do ano após o fim do Mineiro. Tem isso também. Isso me parece independentemente do treinador que está ali. Sem dúvida. Isso me parece que é uma postura do América. Faz sentido. E sendo a postura do América, é difícil a gente cobrar do Enderson um time que ele montou, se é que ele trabalhou com essa restrição. Né? Eu nem critico tanto o América, porque eu não tô lá para ver os números que eles têm que trabalhar, mas eu até entendo, assim, fazendo advogado do diabo, tá? De tentar entender por que dessa lógica. É simples. O início do ano são campeonatos muito mais fracos. Você não precisa de tanto força técnica nesse começo. E se você trouxer essa força técnica, você vai ter que pagar por ela. Então você economiza até maio e depois você desembolsa um pouco mais para trazer jogadores mais gabaritados. Eu imagino... Ao mesmo tempo, isso impacta no entrosamento do time, que vai começar essa próxima competição ou não. Isso, exato. Não, eu não tô querendo dizer que eu concorde com a política do América, não. Eu não concordo. Não, ok. Eu só tô tentando entender a política, entendeu? Sim, mas okay, aí, nesse ano específico, não acho que a política tá sendo essa. Acho que estão acontecendo alguns ajustes agora no elenco para a Série B, mas algo na base do ajuste. Aquilo que não foi bem no Mineiro, aquilo que não vingou no Mineiro, o América tem que estar cobrindo essas lacunas. Em outros anos, eu já fui... eu já me decepcionei mais e tive essa impressão aí, de que se montava um time para o Mineiro e para o Brasileiro tinha que montar outro completamente diferente. Esse ano eu consigo ver mais como ajuste do que investindo tudo só na Série B. Você entende, então, que os reforços que chegaram no começo do ano eram jogadores em que, na proposta do América, eles viriam para ficar até o final do ano assumindo a titularidade das suas posições? Eu entendo que alguns, sim. Exemplo, Hugo Almeida veio para ser titular no ano. Ok. Não vingou. Não vingou. Okay. O América está trazendo o Bill. Atracantes de beirada. Trouxemos alguns que eu discordo, principalmente do Felipe Amorim. Mas é um jogador que, apesar de eu discordar 100%, o América o trouxe para ser um jogador importante na equipe. De repente serviu para perceber que não. Dá uma angústia enorme no coração quando a gente fala, não, tem alguns que eu não concordo. E aí, sem dar ênfase em principalmente Felipe Amorim, não dá pra gente ficar feliz, porque se a resposta fosse diferente, seria principalmente Renan Oliveira, assim, o que sobra. Eu tô angustiado. Oh, meu Deus. Mas enfim, continue. Lateral direito, por exemplo, contratamos dois. Esses dois que foram contratados no início do ano foram os dois laterais para compor o ano inteiro do elenco. Você não acha que esses que vieram dois... agora vem com não, mais grife, não? Sim, não, mas deixa eu só para explicar. Caso o Auro não tivesse se machucado, eu acho que não viria o Norberto. Eu acho. Acho que o planejamento da América ao trazer Auro e Alex Silva, aqui eu não tô discutindo se o cara é bom ou se é ruim, viu, gente? Tô falando que quando a América trouxe, ele trouxe pensando em tenho dois laterais para o ano inteiro, vou com esses dois. Lateral esquerdo aí não. Aí, de fato, ficou uma lacuna que a gente lá no programa pré-campeonato mineiro, a gente falou que tinha uma lacuna lá na lateral esquerda. Então, assim, boa parte desses jogadores que estão vindo agora, para mim, estão vindo para cobrir lacunas que a gente percebeu ao longo do Campeonato Mineiro. E isso, para mim, é ok. Esse tipo de ajuste vai ter que acontecer. Em outras épocas, a gente trazia jogador, sabe-se lá de onde, que quase que a gente tinha certeza que não ia vingar, acabava vingando um ou dois, mas o resto não vingava. Aí, para a Série B, tinha que montar um time para a Série B. Eu vejo a situação nesse ano diferente. Sérgio, só um pequeno aviso que já deu 8h24, então estão encerradas as votações na enquete do Bolão. O anúncio será feito daqui a pouco. Você quer arrematar aí a questão das estatísticas? A gente já entra nas novas contratações? Eu quero só pontuar aqui. Eu concordo com o Alisson, eu também acho que esse ano está sendo feito mais consciente, né? Tá mais pensado. Mas ainda assim, eu acho que tem uma postura que vem de outros anos. Assim, tentando colocar em números, só para ficar mais claro o que eu quero dizer, e esses números que eu tô falando são só números da minha cabeça, tá? Não tem nenhuma relação. Mas é mais ou menos assim, ó. Eu tenho 100 reais para gastar. Eu não vou gastar os meus 100 reais de cara em janeiro. Então, eu gasto 60 com 20. E agora, eu gasto os 40 gastando um pouco mais em menos jogadores. Porque Entendi. Aí eu vou acertar aonde eu errei. É diferente de uma postura de, não, eu vou gastar 90 já em janeiro e depois vou pontuar um ou outro só. Eu acho que o América faz mais ou menos assim. Que tem tudo a ver com o jeito que a gente leva o futebol, né? A gente é muito. A gente não ousa demais. A torcida até critica um pouco isso, e eu entendo a crítica, mas eu também entendo o lado do América. O América é um time pequeno que precisa se garantir. Não pode ficar gastando demais, porque senão, se der errado, o futebol não é certo que vai dar certo, né? Não tem uma fórmula mágica. Então, não há garantia. Não há garantia. Se você arriscar demais, você pode perder os seus 100 reais. Então eu acho que o América sempre tenta um pouco mais isso. E ano passado. Participações desse deciozinho aí, Wallace? Sim, mas só terminando, ano passado, dentro da sua lógica aí dos 100 reais, na minha visão, ano passado a gente começou montando o elenco do Mineiro com 50, depois indo para a Série A, vendo rapidamente que o time era fraco, gastamos os outros 50, e no final das contas ainda tivemos que gastar mais dinheiro. No fim de tudo, ainda tivemos 10 milhões de lucro, sabe-se lá como, mas o que me pareceu é que esse planejamento para gastar dinheiro com contratações do ano passado, aí sim foi terrível. A gente teve três levas de jogadores. A primeira para disputar o Mineiro, a segunda grande leva para depois das primeiras rodadas do Brasileiro. Depois ainda veio Loboa, veio mais Michael e uma cambada aí que algum dinheiro levou também. Então, fora do planejado. Acabou que a gente ficou com 10 milhões de lucro, ainda bem. Mas foi fora do planejado. Ah, mas aí é que tá. Eu duvido que tenha sido fora do planejado. Eu acho que dos 100 reais gastou 40 no início, aí depois foi lá, gastou mais 40, e aí depois foi lá, gastou mais, mas não passou. Tanto que nós tivemos lucro. O América é muito certinho nisso. Na minha opinião. Não surgiu uma receita qualquer no meio do campeonato que nos desse esses 10 milhões de lucro, entendeu, Alisson? Aí nesse ponto eu vou concordar com o Sérgio. Mas aí, só para terminar também, Sérgio, que eu dei minha opinião de que eu acho que esse ano essa política de contratação está sendo mais bem feita, mas eu concordo contigo quando você fala que isso é cultural do América, é praticamente cultural, e é. Isso é algo para nos preocupar mesmo, porque para mim esse ano só não está sendo assim na baseada por causa, muito provavelmente, do Ricardo Drubsky. Então, não dá pra gente ter a certeza de que essa melhoria aí na política de contratações é uma coisa agora do América. Porque o Ricardo Drubsky é um empregado que hoje está lá no América, amanhã não vai estar. Então, que a gente aprenda com isso, a direção mesmo, que isso passe a fazer parte do clube, para ter um pouco mais de planejamento na hora de contratar. Perfeito. O que me faz lembrar que o senhor Brendo Manuel deveria estar aqui hoje para tocar uma música, porque nós já estamos no meio de maio e o Drubs está sendo elogiado no programa e, né, me ajuda aí. Cadê MC Ludmilla? É tudo que eu digo. Temos aqui participações, a Théo diz aqui para chamá-la, para ajudar, provavelmente é para a parte que você falou aí da bebida, Sérgio. Ou para a parte que você falou do biquíni. Vai saber, né? O Marcos Grassi diz aqui, pergunta aqui se alguém já falou sobre o Givanildo. Pior que eu prometi que não ia ter Givanildo hoje no programa e já falamos, né? Givamito. Estatísticas aí. Até o Manda que acha que tá na hora de trocar o Anderson, o posto Ipiranga. Rapaz, eu vi um cara na rua hoje que era mais parecido com o cara do posto Ipiranga que o Anderson. Quase de com ele. Vai ver ele, né, velho? Davi era ele. O Thales Maciel manda aqui que o Luan, ele pergunta se o Luan, na nossa opinião, vem para ser titular, e se sim, quem sai? Felipe Amorim? É, eu acho que vamos entrar nas contratações daqui a pouquinho, né? Depois, né? Então, beleza. É, e aí ele completa aqui, ele completa falando que a maior implicância com o Anderson se deve, na opinião dele, na insistência na escalação de alguns jogadores que a torcida simplesmente odeia. O maior exemplo é o Renan Oliveira. Vamos falar disso na frente também. O Juste também é um exemplo desse pra mim. Eu acho que ele insistiu mais do que devia com o Juste. Sim. Mas, e, aliás, ele lançou talvez o Juste pra justificar uma contratação. É. Então, contratações. Vamos lá. Vamos no meu nome? Vamos. Hugo Cabral, Luverdense, 28 anos. Então, eu não vi nada do Luverdense, pra falar, né? Também o não. O último que veio de lá foi o nosso ídolo. Sussu. Osman, desculpa. Eu desculpa. ABC, velho. Eu tô... É suelitomania, gente. É a saudade que a gente tá. É, vamos ver os números do Hugo Cabral. Você tem aí pra cá, Sérgio? Tô pesquisando aqui. Mas a gente pega aqui. Mas eu queria... Aqui. Enquanto você busca aí, eu queria dar uma geral, assim, antes da gente entrar em cada um. Eu acho isso que o Alisson falou, as contratações agora estão muito boas. Não porque são nomes que com certeza vão funcionar e tal, nada disso não. Mas é porque são nomes pontuais. O que, que a gente reclamou desse início? A gente reclamou de ataque. A gente está trazendo 3 atacantes. Isso é sintomático, né? Sim. O Anderson tá vendo que o ataque não está funcionando. Porque pode ter muito disso. Hugo Almeida não viajou hoje, viu, gente? É, né, mas já teve uma conversa de talvez ele sair e tal, né? Não tem nada certo, mas já teve uma conversa dessa. Sim. Além disso, ele tá trazendo um lateral direito, um lateral esquerdo, né? O Norberto Giovani. Comenta do Hugo Cabral, rapaz. Não, eu tô querendo fazer uma olhada geral, depois a gente vai especificadamente cada um. Lembrando que não é um TCC, tá, César? Você não precisa dar toda a metodologia. Introdução e tal, conclusão. Não, César. Então, vamos, vai tomar no cu, fala aí o que vocês querem falar. Então. Que isso, cara? Eu vou voltar pra minha cerveja aqui. Olha só. Álcool também é droga, viu, Sérgio? Socialmente aceita, mas também é droga. Ó, vamos lá então. Então vamos falar do Cabral. O Cabral veio do Luverdense do ano passado, né? Mas estava ainda esse primeiro. No primeiro semestre, fora falar, mas. No campeonato estadual, ele estava no Osasco Audax. Isso. Fez 11 jogos e não fez gol. No Luverdense, ano passado, foram 25 jogos e 9 gols. Você tem os desses 11, né? Quanto que ele foi titular esse ano? Não, né? Esse ano? Desculpa, peraí. Enquanto isso, pra não dar buraco, eu vou aqui dar minha opinião sobre o Cabral. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dos 9. Ele começou a temporada como titular. Ah, mentira. Ele começou como reserva e aí na reta final ele segurou a titularidade. Entendi. Pode ir, então, depois eu falo. Não, pode falar, ué, não tem mais nada. Não era isso que você queria saber. Sim, o Hugo, pra mim, ele entra mais ou menos nisso aí que o Sérgio falou. O Anderson, junto com o Ricardo Drubsky, eles foram perspicazes em entender que o ataque não funcionou, não tinha como. Então, mais do que até contratar qualidade pro ataque, é o que todo mundo busca, o América precisava contratar quantidade também, porque foi difícil salvar um desse campeonato mineiro que tenha funcionado ali na parte do ataque. O Hugo, para mim, desses 3 atacantes que a gente contratou, trouxemos 2 que provavelmente vêm para ser titulares e vêm com um pouco mais de grife, um pouco mais de respeito. E o Hugo, para mim, entrou na cota da aposta aí para o ataque. Aquele cara que ano passado dizem ter funcionado bem no Luverdense, teve um primeiro semestre ruim, mas ele vem aí nessa base da aposta. Já que Marion não vingou tanto, já que Mike também não explodiu do jeito que se esperava e tal, o Hugo vem nessa cota aí da aposta. Não acho ruim. O América é uma equipe que não tem uma receita tão grande a ponto de contratar sempre jogador rodado, a gente sempre vai ter que ter uma aposta ou outra mesmo, algumas apostas vingam, tá aí o Blanco para comprovar, outras várias não vingam. Mas de fato, a gente precisava de quantidade, eu tô satisfeito com a vinda do Hugo por isso, porque a gente precisava de quantidade e é mais um que de repente vinga aí. E aí, só analisando os números dele, tá? Esse ano, ele não fez, ele fez 10, 11 jogos e nenhum gol. Mas se você for olhar os números de 2016, no primeiro semestre, na fase de estaduais, ele fez um gol só também. Os 10 gols dele foram na Série B. Os 9 dos 10 gols, 9 foram na Série B. Então, dá pra sonhar um pouquinho aí que ele pode crescer, apesar de não ter ido bem nesse ano ainda, ele pode ir bem na Série B, né? Muito bem. Luan. Ó, Luan, pra mim, é nome pra gente festejar, chamar de Luanzito Soares. Entendeu? É pra fazer farra. Uhum. É claro que pode não dar certo. Igual, na hora que sai isso nas notícias, os palmeirenses e outros lá vão falar que bosta, né? Não serve pra nada. Mas o parâmetro deles é outro. O parâmetro deles é Série A e tal. Então, eu acho que é um grande nome e pode ajudar demais pro América. Do mesmo jeito que o Bill. Agora, se vai funcionar... Faz gols. Mas é um atacante que serve bem também, se for olhar, ué. Então, ótimo. Então, tomara que ele sirva. Isso, é isso. É uma aposta, mas é uma aposta de nome, eu diria. Uhum. 28 né? anos não é aposta mais, né, Sérgio? É, tem razão. 28 anos, com as passagens que ele tem, né? Ele tá no palmo aqui, ó. Mas o que ele já jogou de Série B? Ó, Série B. Eu não sei se estava na Série B aqui, mas tem São Caetano, 2008, 2009. Aí ele foi pro Toulouse. Aí ele veio, Palmeiras, 2010. 2011 foi o grande ano dele, teve 60 jogos pelo Palmeiras. 2012, 30 jogos. 2013, ele já foi emprestado pro Cruzeiro, 22 jogos. 14, 11 jogos. Aí ele vai pros Emirados Árabes, volta pro, 3 joguinhos só. Volta pro Palmeiras, 2 jogos pelo Palmeiras em 2016. 8 jogos só pelo Atlético. Ele fez 10 jogos ano passado. Eu não sei se ele tava machucado, mas ele só fez 10 jogos ano passado. Ele machucou. Tá machucado em qual time? Ele ficou no Palmeiras e depois no Atlético Paranaense. Isso, e 8 pelo Atlético Paranaense. É, a crítica que se fazem a ele é que ele machuca muito. Pois é. Ele é um jogador de departamento médico. E então, agora estava no Red Bull Brasil, fez 7 jogos. Algum gol? Um gol. Jesus. Mas ele é garçom. Se for para ser garçom, se ele der 15 assistências para mim, eu tô feliz. É isso. Ele não precisa fazer nenhum gol. É isso aí. Nenhum. Mas se todo mundo for garçom, gente, não vai ter gente para botar a bola na casinha. Outra não, é que tá. Ele só será garçom, só é assistência, se alguém botar a bola para dentro. Isso. É, porque se não botar, não vai ser assistência. O Hugo é garçom, o Luan é garçom. Não, peraí. Não. O Hugo que nós temos hoje, o Hugo Almeida, não é garçom. Não, Hugo Cabral aí. O Hugo Cabral também não é garçom. Ele é centroavante. O Luan é um atacante de lado. Ele é igual o Renan Limeira, o Magrão. Então, respondendo à pergunta anterior do Thales Maciel, o Luan chega pra entrar no lugar do Felipe Amorim? É isso, por aí. Ou no Amorim, ou no porque é do lado de cá, né? Ele ou é no Amorim, ou do Renan Oliveira. É um dos dois. Aqui tá dizendo que ele é mais, deixa eu ver, esquerdo. Ele é mais na esquerda. Ah, então é Magrão. Então é Magrão. É Magrão. Tá. É, apesar de eu achar que o Magrão não perde a posição, porque pra mim o Magrão não deveria nunca ser escalado lá como atacante. Ele pode ser recuado. Não é tão necessariamente se ele entra no lugar do Magrão e o Magrão sai do time. Não, mudar de posição. Não. Quando eu digo que ele entra no lugar do Magrão, quando o Magrão é escalado como sim, atacante pelo lado. É isso. O Magrão tem outras posições, sem dúvida. Como posso ser. Agora, o garoto aí, Luan, vou ser bem sincero. As partidas que eu já acompanhei nele, tanto Palmeiras quanto Cruzeiro, não enchem os olhos de ninguém, não, viu, gente? Se a galera estiver esperando um jogador técnico, driblador, habilidoso com a bola, não me parece ser esse cara, não. Quais as vantagens? Estamos trazendo um jogador bastante rodado em Série A e até no exterior, então é jogador que vai ter tranquilidade para jogar uma Série B sossegado, não vai sentir pressão nenhuma. Isso é importante, sim. Estamos trazendo um jogador que tem nome e que está numa ótima idade. Como é Felipe Amorim também. Isso. Apesar das outras questões. Isso. O Luan é um jogador com nome e numa ótima idade. 28 anos costuma ser 27, 28, auge da carreira de futebol de boa parte deles, né? Então tem muitas vantagens aí. Eu faria também a contratação do Luan, que eu acho que pelos jogadores que a gente tem, é um aumento de potencial ali, é um upgrade e tal, mas se eu for parar para pensar pelas poucas partidas que eu já assisti do Luan, não me dá muita vontade, não me dá muita esperança, não. É um jogador com as suas limitações técnicas, sim, tomara que reverta isso com bastante vontade, que não machuque, como o Sérgio falou, que em outros clubes que ele rodou, machucar não era o problema, porque os elencos eram cheios. Pra gente é, se a gente perde um jogador como ele, se ele estiver jogando bem, é um grande problema. Então, eu tô bem curioso pra ver como vai ser o Luan aqui, acho que mais curioso do que com esperança. Então, mas você concorda que dentro do elenco que nós temos hoje, ele é um upgrade, né? Sim. Sim. O que eu quero acho que isso tá claro. Então, pra isso sim, tá claro. Ele é um upgrade, inclusive em relação a Renan Oliveira e Felipe Amorim? Eu acho. Então, sim, tá, eu também sim, acho. Muito bem. Vamos pro próximo? Bilzemar. Que temos sobre Bilzemar, este rapaz bem apessoado de 32 anos de idade, oriundo do... Perdi aqui. Figueirense. Mas esse ano o Figueirense não fez nada. Não. Torcedores do Figueirense estão xingando ele lá. Mas ano passado no Ceará ele foi muito bem. Foi dos artilheiros do campeonato. Muito bem. É isso. Foi esse ano ele fez 13 jogos e um gol no Figueirense. Agora, se você pegar 2016, já foram 51 jogos e 21 gols. Então, é uma coisa... Né? Se você olhar o número dele da Série B do ano passado, é muito bom. É o atacante que a gente precisa, é o matador. É aquilo que a gente sempre reclamou. Agora, esse ano, realmente, ele tá uma... E aí o Marcos Grassi vai, daqui a pouco, pedir o Renteria. Você espera aí. Mas aqui, tudo bem. Ele é o matador, certo? Certo. Ele é o cara que precisa do garçom, nós já estamos trazendo um aí. Exatamente. É isso aí. O Bill, eu acho uma ótima contratação, porque, como o Sérgio falou, ano passado o cara estava em boa fase. Ano passado não tá longe, não, gente. A gente tá no mês 5 de 2017. Se ele não foi tão bem no Figueirense esse ano, alguma coisa pode ter acontecido. O próprio Figueirense não estava nada bem. Exato. Então dá para botar, dá para botar um pouco na conta do time também. E ninguém desaprende a jogar em 5 meses. Então, se fosse um jogador que a gente tivesse contratando que jogou bem em 2010 e depois disso nunca mais jogou, era mais preocupante. O Bill, até o ano passado, estava metendo gol lá no Ceará. Então, olha a campanha do Figueirense no Catarinense desse ano. 18 jogos, 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Não, o Figueirense quase caiu. Não foi bem. Pois é. Foi difícil. Então, eu não boto na conta do Bill. Acho que não dá pra botar só na conta dele. Não dá, de jeito nenhum. É um jogador que ainda tá com 32 anos. 32 anos já tá em declínio. Mas é um centroavante. Centroavante costuma sentir um pouco menos. E o América dá muita sorte com atacantes, com centroavante veterano. Se tiver barriga, então... Normalmente eles funcionam aqui. Então, o Bill é uma contratação que eu tô com uma expectativa boa. E é um cara em que a gente não pode... É um tiro que a gente não pode errar, porque o Hugo não tá funcionando. O Pilar ainda é muito jovem, vamos ver se evolui. Então, o Bill é aquele que chega para ser titular sem opção mesmo. Também acho. Ou vai ou racha, entendeu? Também acho. Muito bem. Próximo da lista, Lima, zagueiro chegando do Ituano. Zagueiro não dá para você olhar os números de gol, né? Não, não dá. Parece que vai que é um zagueiro artilheiro. Mas o Lima bate falta muito bem, viu? Olha aí. Ah, ok, mas ainda assim, né? Mas não é a razão de ser contratado, né? Já fez, inclusive, gol na gente. Zaga eu fico tranquilo, porque não é um negócio que tá me dando preocupação esse ano. Exato. Eu acho que é um bom reserva, né? Tomara. Eu quero que ele seja um bom reserva, porque eu não quero ver o Messias saindo. Na verdade, é uma torcida pelo Messias, por ser esse jogador da base, por querer vê-lo crescer. Mas se o Lima vier e, de fato, assumir essa titularidade também, eu não vou achar ruim, porque, pelo menos, um papel melhor do que o Messias vem fazendo, ele vai estar fazendo. Então... Mas ele seria um reserva mais do Rafael? Do Rafael, você não acha, não? Por quê? Por causa do lado? Pela idade. Não, pela idade. Ah. Pelo jeito mais de paradão, de ser o segundo zagueiro. Não sei. Talvez. Não sei. É possível. Eu enxergo assim. Se eu colocar dois zagueiros mais parados... Você pode ser surpreendido com mais facilidade. Então eu coloco um zagueiro mais parado e um zagueiro mais rápido, que é o que eu tenho hoje, que é o Messias mais rápido e o Rafael mais fixo. E aí um contrapõe o outro. Então o Messias dá o bote e é driblado, mas o Rafael tá logo atrás pra tirar a bola. E vice-versa pode acontecer. Se eu colocar dois rápidos, eu vou acabar fazendo eles subirem e ficar desguarnecido ali. Se eu colocar dois lentos, eu não vou ter velocidade suficiente. Então eu enxergo ele como reserva do Rafael. Claro que isso não vai ser sempre que isso vai acontecer, mas... Uhum. Tudo bem. Pra mim, deixa eu falar sobre o Lima aí. Diga. Pra mim, uma das principais contratações que a gente faz, apesar disso que o Henrique falou, e aí eu vou lembrar aqui uma frase, por incrível que pareça, é um programa de americanos, mas do Zezé Perrella. Uma vez o Zezé Perrella disse, eu acho que eu já até citei isso aqui, que as melhores contratações são feitas quando você não precisa contratar. Eu acho que você nunca falou isso aqui, não. Não, mas é uma frase que ele falou uma vez e eu achei interessante, que ele falava isso, que as melhores contratações são feitas no momento em que você não precisa contratar, no momento em que o seu time está bem, no momento em que está tudo funcionando bem, você contrata esse cara, vem sem pressão, esse cara vem com tempo para desenvolver, para adaptar e tal, e a coisa funciona. O nosso time como um todo não está bem, mas o nosso sistema defensivo, a nossa zaga, veio muito bem nesse início de ano. Então é a hora certa para contratar um jogador como o Lima, que vai chegar, vai ter seu tempo para adaptar. Se não conseguir pegar a titularidade agora, não vai ser nenhum problema, porque a gente está com o Messias e Rafael muito bem ali. Então, das lacunas que eu enxergava após o Campeonato Mineiro, essa da zaga, eu achei que o América não ia se preocupar com ela, justamente por ter Messias e Rafael. E ainda bem que o América se preocupou com ela, porque a gente precisa de um zagueiro reserva confiável. O Juste não foi esse cara, e o menino lá, o Roger, o Anderson não tem confiança nele. Então, já que não tem confiança no menino, tem que contratar um outro cara mesmo, e o América fez. Achei um bom nome. Muito bem. A gente não tem como analisar os números de gols do zagueiro, mas a gente pode analisar os números de partidas jogadas, né? E 2015, e aí realmente, viu, é zagueiro artilheiro, viu? É? 2015, no Fortaleza, 36 jogos, 6 gols. Bom. Mais do que qualquer atacante nosso. É isso 2016, aí. Também no Fortaleza, 37 jogos e 4 gols. Bom. E esse ano não tem gol assinalado ainda, que tenha guardado para o segundo semestre, mas foram 14 partidas, isso julgando apenas o Paulista pelo Ituano. Beleza. Então, tá bom, tá ruim não. Tá bom, também é. Gostei. Muito bem. Próximo da lista, o William, volante. Então, ele é volante ou é meia? É, meia, volante. Centrocampista. É, centrocampista, muito bem. Também não tem muita coisa pra falar dele. Não, não tem. 23 anos, é menino ainda, pertence ao Fluminense. Mirassol, né? Estava no Mirassol. Vamos ver como é que tá. Ó, deve ter pegado aqui categoria de base do Fluminense. Deve ter, isso. Ascendeu ao profissional em 2013. Fez 4 jogos, ó. Fez 10 jogos em 2013. 2014, mais 4 jogos pelo Fluminense. Foi emprestado ao Sport, fez 8. 2014 foi Série B, né? Do Sport, não? Não, vamos lembrar. 2015. 2015 não jogou, que parece. Retorna ao Fluminense, não foi aproveitado em nenhum jogo. 2016, emprestado ao Goiás, 23 partidas. 2017, Mirassol, 14 partidas e um golzinho. Não é mal também. Primeira fase do Campeonato Paulista, jogou praticamente todos os jogos, né? É, só pra te dar informação, em 2014 o Sport estava na Série A. Então, jogou aí 8 jogos pelo Sport na Série A. É, então, do mesmo jeito que o Alisson chamou atenção, que nós temos uma zaga boa ali e tal, e vai chegar um cara pra ter tempo, pra ser um reserva, pra entrar e tal, eu acho que ele, como meia ou como volante, ele tá entrando num sistema que já tem funcionado, se não plenamente, mas já tá mais acertado, eu acho que... É pra brigar com o Juninho. É, não sei, se ele for primeiro volante, sim. Se ele for mais meia, é pra brigar com o Christian, então, né, é um dos dois ali. Tá, muito bem. Eu confesso que eu não conheço nada do futebol do William, mas pra mim, ele, dentro do que eu enxergava de lacuna do elenco, ele é a única contratação pra essa virada aí pra Série B que foge disso. O América, pra mim, foi cirúrgico em cada lacuna que tinha em seu elenco, e o William, provavelmente, deve ter sido alguma contratação de ocasião, aquela contratação de que pintou de acontecer, o América avaliou que ali deveria apostar nesse garoto e trouxe. Uhum. Por quê? De volante, igual o Sérgio falou bem, a gente tem muitas opções ali. Encheu o olho mesmo, foi só o Blanco, mas os outros funcionam. Tem até jogador para ser mais testado ainda e tal, que é o caso do Jataí, por exemplo. Mas os outros funcionam bem, até a gente tem uma regularidade ali. A vinda do William foge um pouquinho dessa curva aí e tal, dessa análise das lacunas, mas não acho ruim. E uma coisa que, apesar de não conhecer nada do futebol dele, uma coisa que me dá esperança é que o Fluminense tem conseguido revelar bons jogadores em grande quantidade e bons jogadores nos últimos anos. De repente é mais um deles. Tomara. Quando não consegue revelar, vem cá e busca o Richarlison, que aliás é outro aniversariante do dia, parabéns pra ele. É isso aí. Próximo da lista, Norberto, lateral direito chegando do Vitória, 26 anos. Então, nós precisamos de laterais, né? Sim. Se ele é bom ou ruim, eu também não sei, não acompanho o Vitória, não tenho a mínima ideia, mas tinha que trazer alguém, então eu espero que tenha sido bem avaliado lá, vamos ver como é que ele vai sair. Como eu imaginei, tô vendo os números dele aqui, eu não acreditaria que o Vitória fosse... abrir mão do seu principal lateral nesse momento. Claro. Né? O Vitória também tá ali com a gente, né? Um pouquinho mais de dinheiro, mas tá ali. E, então, esse ano, ele só fez 4 jogos pelo Vitória. Uhum. 3 pelo Campeonato Baiano, 1 pela Copa do Nordeste, e ao todo ali foram só 231 minutos jogados. Ano passado foram 10 jogos pelo Vitória, 2015, 1 jogo só pelo Vitória. Antes disso, ele estava no Curitiba, fez 22 jogos no Curitiba em 2015, e 2014 fez 40 jogos no Curitiba. Então... regularidade ele já teve um dia, e ele tá com 26 anos, não tá em declínio ainda não, quem sabe ele reencontra o futebol dele aqui, né? Tá bem louco, as informações... Se ele tivesse sido titular no Curitiba por tanto tempo, uma temporada inteira praticamente... Eu tenho o pensamento de que lateral é a posição mais insignificante que a gente tem, você puder errar, você pode errar no lateral, mas se você acertar no resto todo e errar no lateral, você vai se dar bem, mas enfim... O sindicato dos laterais do futebol brasileiro vão entrar em contato. Muito bem. E agora já respondendo aqui a uma pergunta que o João Pedro Maiani fez aqui, entrou agora há pouco, né? Se perguntar se a gente já comentou sobre o jogador vindo do Náutico, eu imagino que ele está falando do Giovani, lateral esquerdo de 27 anos, que está chegando aí do Náutico. Sim, deixa eu só finalizar aqui o Norberto, só para uma informação para a torcida. A informação que chegou para mim é que ele é um lateral que avança bastante, que funciona muito bem na frente e que tem suas falhas defensivas. Então a gente substituiu o Auro por um outro Auro, provavelmente. O Auro pelo Auro. É. Muito bem, o Auro com U pelo Auro com L. O Auro... Desculpa, vai. Só para falar do Auro, o Auro é um... um jogador que eu tinha muita esperança que ele pudesse ir e tal, e ele não deslanchou tanto. Mas eu também não acho que ele foi um fracasso, nem nada disso, não. Eu queria ver mais dele, infelizmente ele teve esse problema aí, vai fazer cirurgia e tal. A expectativa é que se ele retorne, ele vai se retornar no segundo turno só e tal. Quem sabe a gente com um time embalado, com a volta do Auro, a gente não só chancele lá o título, né? Quem sabe? Bom, o Giovani, então, chegando do Náutico, 27 anos, tem. Ele é do Fluminense também, tá emprestado. Tava emprestado pro Náutico. Fez 13 partidas pelo Náutico esse ano, não é muito. A gente sabe que o Náutico tá em situação periclitante, né? Tem muito jogador saindo. Ele saiu, se não me engano, com uma rescisão, porque ele não tá recebendo e tal, ele negociou lá para sair fora. Então não jogou muito, não foi titular, pelo que eu tô vendo aqui, entrou algumas vezes como reserva. Ou não sei, né? Ou talvez saiu no meio do jogo. Na verdade, não. Só tem a minutagem dele aqui. Eu não analisei se foi como titular ou não, mas enfim. Antes disso, 2016, 27 partidas pelo Fluminense. 2015, também 27 partidas pelo Fluminense. O jogador do Fluminense. O Fluminense resolveu colocá-lo para jogo aí a partir desse ano. Deve estar com coisa melhor lá. Não sei quem está na lateral esquerda do Fluminense agora. Não acompanhei o Carioca. Mas deve ser um jogador de qualidade. E aí não deve ter muita dificuldade de buscar titularidade. Né? Pela concorrência do que tudo, né? Lateral esquerda era uma posição que a gente precisava demais, a maior lacuna do time. Acredito eu que a diretoria está contratando só um lateral esquerdo, porque tem ainda alguma confiança no Hernanes, porque ele fez até algumas partidas bem como lateral esquerdo. O Pará, acredito que a diretoria não tenha muita esperança, talvez não devolveu para o Cruzeiro ainda, porque não teve a oportunidade, porque não terminar o contrato não é. Não sabe que ônibus que bota o menino, né? Às vezes o Cruzeiro também não quer aceitar, né? Às vezes você quer devolver, mas o dono não quer nem aceitar. Acontece. Mas o Giovani, enfim, o fato de contratar um lateral esquerdo é perfeito, tinha que acontecer isso mesmo. A escolha pelo Giovani, algum critério deve ter acontecido. Não conheço o futebol dele, mas pelos minutos aí, pelos jogos, é um jogador que vem jogando com alguma regularidade. Não me parece o caso de um jogador que saiu do Náutico porque o Náutico não quis, pelo contrário, tinha tudo para ser o titular do Náutico, e pelas questões da bagunça financeira que tem vivido o Náutico, conseguiu a rescisão lá. Então a gente não tá trazendo um cara para falar assim, a gente tá trazendo refúgio do Náutico, não. O cara que vem do Náutico, mas que provavelmente seria titular lá, será o nosso titular aqui. E vamos lá, com confiança. A gente precisava muito do lateral esquerdo, esse lateral chegou, vamos dar um pouco de calma. A torcida tem que ter um pouco de calma com os dois laterais que estão chegando, principalmente se os dois entrarem como titulares já de início. Nesse primeiro jogo não vai dar, mas a partir do próximo, tem que ter um pouco de calma também. A posição de lateral na América, ela não tem funcionado, mas também os caras não têm tido tranquilidade para desenvolver o futebol deles, não, sabe? Desde que saiu aí Marcos Rocha e tal, que a cobrança é de que a gente tenha um novo lateral naquele estilo. E vai ser difícil, não vai ser fácil, não. Tem que ter um pouco de calma com os caras. Muito bem. Essas foram as contratações que o América anunciou. Algumas ainda dependendo de regularização, por isso não estreiam. Acho que ninguém estreia na sexta-feira, né? Sim. Tem um menino camisa 10 também, o Rui. Ah, o Rui chegou no meio, mas agora chegou, né? Não, aqui, o Cabral já foi inscrito no BID, então ele pode jogar. Os outros é que ainda não tem certeza. Então é isso. O Cabral tem um probleminha. Eu não sei nem se eu falo, eu não vou falar, não. Agora você fala, porra. O Cabral é jogador Duran. É? Isso pra mim pesa muito contra o jogador. O que é o jogador Duran? O empresário Duran. Eduardo Duran. Que fez aquela barca aquela vez. Sim. Então, aguardemos. Que ele queime a minha língua. Pelo menos é o que tá aqui no gol, tá ele como sendo o jogador Duran. Eu não falo dos demais, porque tem um deles que aparece aqui, de quem ele é. Um deles, acho que foi o segundo da lista, se eu não me engano, foi o Luan. O Luan não é Duran e tal, os demais não tem essa informação aqui no gol. Mas enfim, vamos aguardar e confiar. Sim. Próximo item da pauta aqui. Eu falar do Rui. Você tá com um pouquinho de estática aí, vê seu microfone. Ah, sim. Eu queria falar do Rui só pelo seguinte. Até que a gente já falou sobre a contratação, acho uma boa contratação e tal, é um jogador que vinha jogando com alguma regularidade no Curitiba, e o Curitiba nos emprestou nos dois, no pedacinho de jogo e no outro inteiro que ele fez aqui, me agradou, acho que tem muito a evoluir ainda, mas me agradou, mas eu só queria falar sobre ele para poder, na verdade, falar do Enderson. A notícia que saiu hoje na Itatiaia é que o América tá viajando lá para Recife, e que o Rui entra de titular, tomando a posição do Renan Oliveira. Então, às vezes, a gente massacra demais o treinador, e não estou aqui para defender o Anderson, não é nada disso, mas a gente precisa entender que, às vezes, é difícil, porque o cara não tem lá as melhores opções também, não. Muito da insistência com o Renan, que eu não teria essa insistência, trocaria por algum outro e tal, mas muito da insistência que ele teve também é porque ele que mandou trazer, ele tem confiança no jogador e tal, mas também é porque a concorrência é baixíssima. Quando chegou um jogador com o mínimo de qualidade para conseguir rivalizar ali, que é o caso do Rui, ele já está lançando o Rui como titular, ele já tomou a posição do Renan. Então, muitas vezes a gente pega pesado, a gente tem que avaliar quem que é o banco do cara, quem que entraria no lugar se o treinador resolver sacar. Mesma coisa o Pará, por exemplo. Muitas vezes ele pegava no pé, tá, tem o Hernandes, mas que não é lateral esquerdo, o que você vai fazer? Tem que pensar nessa opção também de quem vai entrar. Tô bem. Mas aqui, aí eu concordo plenamente com você. E aí eu vou chamar a atenção que o Marco dava coelhada, eu troco ideia com ele direto, saindo do jogo ali e tal, e a gente coincide no jeito, mais ou menos, do jeito de ver o jogo. O que ele falava é exatamente isso. Todo mundo tá lá xingando o Renan, ou o Pará, ou qualquer um. Mas e aí, quem que você coloca? E você garante que esse que você está falando que vai colocar vai resolver? Não garante, porque a gente não tinha ainda isso, essa titularidade. Então, eu acho que é isso mesmo. O Renan foi muito titular no caso, por conta dessa fragilidade do América. No caso do Pará, eu vou concordar com esse argumento. No caso do Renan e do Felipe e Amorim, eu não vou concordar, não. São dois jogadores que a gente sabia o que esperar deles. Então, não foi novidade pra ninguém. A crítica já começa a partir do momento em que trouxe o jogador. Aí, não, nisso eu concordo plenamente. Não tinha nem eu concordo. Mas por essa razão. Então, a partir do momento que tá aqui é diferente. Então, não tem ninguém no banco. Não tem. Talvez tivesse se você tivesse trazido outra pessoa e não esses dois. Não, nisso aí concordo plenamente. No caso do Pará, eu também dou menos desconto. Quem que você botava? Não sei. Aliás, eu acho que eu caí numa dessa num dos nossos programas. Ah, no lugar do Pará e me deu. Travei, eu não tinha o que falar. De fato, aconteceu. Agora, no caso do Renato e Felipe Amorim, eu acho que a crítica permanece. Ah, não tem ninguém no banco. Pois é, né? Pra que trouxe? Não, tá certo. Mas aí não é culpa só dele. Não foi novidade pra ninguém que o Vagalume tivesse seus momentos de apagão e que o Felipe Amorim tivesse as limitações que ele tem. Então, isso, mas aí, aí a conta não vai só no Anderson, né? Aí vamos dividir vai também. Com o Dubski, com a mas do América. No caso específico. Renan, nos casos específicos do Renan e do Felipe Amorim, Sérgio, me parece que a contratação é bem por causa do Anderson. Tá bom, então, aí isso eu não sei. Se é bem com a Valde, já foram jogadores dele. Aí eu concordo com você, mas eu não sei. Ele escalou demais. Enfim. O próximo inimigo da pauta. Olhando com um pouco de otimismo também, de repente essa vinda do Rui e a titularidade do Rui faça o Renan acordar um pouquinho para a vida. Eu acho. Para de enganar. Parem. Não, eu acho mesmo. Para quê? Vocês não aprendem. Vocês não aprendem. Meu pai. Vai. Não. Peraí. Com barba na cara, o outro tem dois filhos. Tá acreditando nessa historinha ainda? Era isso. Deixa eu dar meu argumento. Dá, seu filhão. Vamos lá. Quando que o Renan veio? Em 2014, não foi? Foi uma bosta, todo mundo xingou e tal. Mas você acha que ele foi uma negação? Ele funcionou parcialmente. Por quê? Porque a gente tinha um sistema de três jogadores para uma e meia posição. Era Cho, Renan e Mancini. Os três meio que se revezavam ali. Um avançava um pouco, o outro recuava e tal. E os três nunca jogavam os três juntos. Por quê? Porque os três não conseguem jogar 90 minutos. E nesse sentido, né, nesse esquema, eu acho que o Renan rendeu o tanto que se espera dele, porque ele não vai render 90 minutos, ele vai render 45. Então, se você tiver uma reserva para revezar com ele, você pode tirar um pouco do que ele sabe. Pronto, tá bom? Satisfeito? No final do ano a gente conversa. Próximo item da pauta, que eu também não vejo razão de estar aqui, mas tudo bem. Tony, o retorno. Eu só coloquei o Tony, o retorno, para chamar a atenção. Fica o Tony da vontade. Que é, não, o Tony é um cara que tem uma identificação com a torcida, a gente gosta dele e tal, e ele teve um problema de doping, que não foi culpa dele, e agora ele vai voltar. E aí, vocês acham que ele tem, nesse novo time, com essas novas peças chegando, ele cabe dentro do time titular ou não? Então, esse assunto aí do Tony, na verdade, ele é muito bom pra gente exemplificar outra coisa. Eu te confesso que não vai feder nem cheirar a volta do Tony, se vai voltar bem, se não vai. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado, houve um momento em que a nossa esperança maior e quase que única era a volta do Tony, pra gente ver o ponto em que estava o nosso elenco. Esse ano, prestes a entrar numa Série B, a volta do Tony, ela é praticamente nula pra gente. Não tô desmerecendo o Tony. Tô falando assim, se ele voltar muito bem, vai ser ótimo. Se ele voltar voltando, jogando o que ele já jogou um dia aqui, lá no início, vai ser ótimo. Excelente. Mas se voltar o Tony do primeiro semestre desse ano também, parece que não fará muita diferença, porque a gente tem outras boas peças, tanto no meio-campo, na parte mais defensiva, quanto agora com o Rui e com o Renan, de repente, acordando um pouco mais pra vida. Tem algumas boas peças também no meio-campo, mais ofensivamente, com o Magrão ali e tal. O então, a questão do Tony... Cara, Tony. Isso, a questão do Tony, pra mim... O volante, igual o Tony, que avança um pouco mais. Ele tirou o lugar do Tony, ele é mais competente do que o Tony. A questão do Tony, pra mim, ela tem sido... É o que tá demonstrando o quanto o nosso elenco parece ter evoluído do ano passado pra cá. E só isso já me deixa feliz. Isso, concordo. Eu concordo com você. O Tony é, sim, um jogador carismático, pelo qual a torcida tem carinho. Mas, de fato, para o resultado, para o crescimento da equipe, o rendimento do time, ele tá devendo desde o ano passado, apesar das contusões que ele teve. Ele ficou devendo no começo do ano também. E, por enquanto, não é... Não tem o peso de uma contratação, o retorno dele. Ele tá voltando pra brigar, ele não tá voltando pra entrar titular. Também acho. Eu penso. Mas eu acho que ele pode ser um bom reserva. Não, pode, claro que pode. Então é isso. Então o Tony tá voltando, gente. Próximo item. Agora é com o grande anúncio da terça-feira. O segundo anúncio de marketing mais importante dessa semana. Depois do anúncio do www.decadentes.com.br, o América anuncia a revitalização da sua marca. A revitalização que alguns estão colocando, até o próprio América anunciou, na minha opinião, equivocadamente, como a revitalização do escudo, é mais do que isso, é uma revitalização da marca. Eu vou guardar as minhas impressões, e eu já adianto que elas são, em sua maioria, positivas, mas eu vou guardar as minhas impressões para sexta-feira, dia 12, sim, no dia do jogo, às 8 horas da noite, ou seja, uma hora e meia antes do jogo, em vez de você fazer aquele tradicional aquecimento para o jogo, assistindo aos comentaristas do Premier falando, porque o time vem assim, vem assado. Fique você com o Henrique, com Guilherme Chaves e JP Saraiva e um convidado especialista para o segundo Decabrente na Canela. Vai ser sexta agora, antes do jogo, às 8 horas da noite. Quem que é o convidado especialíssimo? Quem ouviu primeiro o Decabrente na Canela viu que a gente passou praticamente todo o programa descendo a lenha naquele manualito de marca que o América tinha, que tinha um monte de buraco ali, um monte de falhas, vários probleminhas naquele manual, e nem aquele manual a América respeitava. Quem fez aquele manual, com todos os atropelos, foi o torcedor Samuel Pimenta. E o Samuel, logo depois daquele programa, ele entrou em contato comigo, a gente já tinha conversado antes e tal, a gente já se conhecia de certa forma, e aí ele veio me contar a história daquele manual. Então ele veio ao programa para contar para vocês como é que foi a história daquele manual. E eu acho que é importantíssimo, e chega num ponto muito relevante, para que os erros que foram cometidos na execução daquele manual não sejam repetidos na hora de fazer este manual agora. Diga, Alisson. Ô, Sérgio, agora eu quero ver falar na cara do caboclo, né? Ah, não, mas já falei. Ele concordou. Uma pergunta aqui. Vocês fizeram um marketing absurdo antes do primeiro Deca Brand na Canela. Sim. Pro programa. Aí vocês vieram com o programa, João Kleber... E não apresentaram tudo que vocês falaram. Aí, no segundo, vocês vão apresentar aquilo que vocês prometeram no primeiro ou vocês vão deixar pro terceiro? Que isso, hein? Você tá falando da entrevista com o Milagres? É claro, a entrevista do Milagres e eu aposto que vocês não vão mostrar sexta-feira. Ô, gente, então vou reduzir a expectativa. Ao contrário do que o América fez, que foi inflar a expectativa do torcedor para esse anúncio da terça-feira, eu vou reduzir. Porque não é uma grande entrevista com o Milagres. Ele responde três perguntinhas pra gente. Eu acho que nós ainda não vamos mostrar nesse programa, não. Sabia. Falta ainda com os meninos. Seu JP Saraiva está há 5 meses em lua de mel em Cancún. Então, temos que esperar ele voltar para fechar a pauta. E ele volta essa semana. O programa até poderia ter sido ontem mesmo, mas como ele tá de férias, tá em lua de mel. Ele voltando, a gente faz o programa na sexta-feira. Mas eu acho que a gente ainda não vai fazer a entrevista do Milagres, não. Vamos nos concentrar mais nessa revitalização da marca do América. Não devemos fugir muito do tema, até porque o Samuel vai estar aí também. Então nós vamos fazer um resgate. Já vai ter o direito de resposta do programa anterior. E é isso. Eu acho que o programa, para quem gosta do assunto, vai estar mais uma vez muito bom. Porque ao contrário do Decadentes, lá a gente preza pela qualidade. Vocês dois têm comentários a respeito da revitalização da marca? Eu tenho o seguinte, para mim a campanha de teaser da América criou uma expectativa muito grande e no final, em termos do escudo em si, as mudanças foram muito pequenas. Ainda bem, né? Não sei se ainda bem, Mas, para mim, o principal erro é que, extremamente fora de hora fazer isso, independente se ficou bonito ou não, não tô entrando nesse mérito, extremamente fora de hora, o América acabou de lançar uniformes novos, acabou mesmo, um negócio impressionante, assim, e aí vai mudar o escudo logo depois disso. Na mudança em si, o escudo principal, eu não fiquei muito satisfeito, mas é uma questão pessoal. Eu queria que tirassem aquela faixa e, se possível, tirassem também as estrelas e colocar só o escudo para ele ganhar tamanho. Ele ganhar tamanho nas aplicações dele. Quanto às outras coisas, achei algumas outras coisas bem interessantes. Aquela logo nova do Onda Verde, achei bacana, com o símbolo com o coelhinho lá dentro e tal. As outras peças que são mostradas no vídeo, gostei da maioria delas. O escudo principal, para mim, poderia... Mas aí é coisa muito pessoal. Eu, por mim, tiraria aqueles escudos e as estrelas. Mas não ficou feio, não foi um trabalho mal feito. Foi um trabalho, para mim, extremamente fora de hora. E um trabalho que o América criou uma expectativa enorme em cima dele. E por isso, talvez, alguma resistência de alguma parte da torcida também. Mas segue o jogo. Não morre ninguém por causa disso também, não. Pode falar. Pode falar, Sérgio. Não, pode falar. Eu, sendo bem egoísta, eu não tô nem aí se tá fora de hora. Eu não comprei a camisa desse ano ainda, então se trocar a camisa, eu tô bem. Se não trocar também, tô bem. Eu achei que melhorou o escudo, deu uma valorizada nele. Não demais. Eu acho que mexer demais no escudo, o torcedor americano é muito tradicionalista, não ia gostar. Então, o que eles fizeram foi só dar uma... Tirou o pó ali, deu uma rabiscada e tal, pra ficar um pouquinho melhor. Eu acho que isso tá bom. E isso que o Alisson falou das outras marcas, da Onda Verde, das flâmulas e tal, eu acho que... Achei sensacional. Eu gosto do América ter esses outros símbolos e poder brincar com eles. Então, no geral, eu, que não entendo porra nenhuma de marketing, não entendo nada de design, eu achei que ficou legal. Não me incomodou em nada. Agora, sem dúvida que se você for crítico, você pode falar assim, não era a hora de você fazer isso, você acabou de lançar umas camisas e tal. Sem dúvida, isso não tem como não reclamar, né? Mas aí não é comigo, não. Aí é com o Cláudio da Loja do América e tal, né? Isso é uma das coisas que não tá totalmente clara ainda. O América não se posicionou. Eu fui um dos que fez esse tipo de crítica também, mas depois eu repensei um pouquinho. Porque, na verdade, a gente não tem essa informação. A Juventus, que fez um trabalho muito maior e muito mais ousado de revitalização da marca, em janeiro, o fez... informando que aquele novo escudo, aquela nova marca, só passaria a ser usada nos uniformes a partir do próximo ano. Eu imagino que o mesmo vai acontecer com relação à América. Acho muito difícil que o América vai reformular esse uniforme lançado agora para a colocação desse novo escudo. E não está errado, gente. Quando você muda a marca, isso é normal em qualquer empresa, inclusive. Você muda a marca, você cansou de ver aí. Acho que até hoje, se você for no aeroporto, você vai encontrar avião da TAM. E a empresa já chama Latam há muito tempo. Então leva assim um certo tempo até que você consiga alterar fachadas, alterar papelaria, alterar toda a comunicação do clube. Então eu duvido que o América vá fazer essa bobagem de alterar o escudo do uniforme neste ano. Quem comprou o uniforme de 2017, ponto. O uniforme de 2018 é que vai trazer essa nova marca. É isso aí. Provavelmente que vai demorar mais para trocar, e aí eu vou ficar fulo da vida, mas eu imagino que vai ser os escudos que estão na Independência. E aí não tô nem falando das plaquinhas pequenas, mas dos bitelos que tem do lado de fora. Uhum. Então vamos ver se arruma um investimento para alterar isso aí. Mas, enfim, eu já tô me antecipando. Deca Brinde na Canela, sexta-feira, 8 horas da noite, que é o melhor pré-jogo que você pode ter, é uma conversa sobre marketing. Mas peraí, diga. Os escudos ali do Independência não tem a faixa, tem? Então, independente dele ter a faixa ou não, o próprio escudo sofreu uma pequena alteração. Sofreu uma pequena alteração que só vocês, designers, conseguem perceber. O torcedor comum não vê nada de diferença nenhuma, filho. Então tá bom. Então, é isso. Não, eu repouso. Eu achei que tinha as faixas, não tem não? Acho que não. Atrás do gol eu sei que não tem. Alguém lembra, gente? Nós vamos procurar umas fotos aqui, a gente vê depois. Mas é isso, gente. Deca Brenda na Canela, sexta-feira, 8 horas da noite. Próximo item da pauta: movimento do sem puleiro. A audiência termina sem conciliação e puleiro permanece interditado. Hoje foi a audiência de conciliação, né? Foi. Com a Lulu Arenas. E não, o América falou que não. Puleirinho de rodeio não vai rolar. E a gente tem aqui essa proposta. Apareceu até hoje algumas fotos na matéria do jornal Hoje em Dia do que seria essa proposta americana. Me parece até uma arquibancada. Ficou claro que ela é descoberta e me pareceu uma arquibancada só de concreto, sem os cadeirinhas, o lugarzinho marcado para sentar a bunda no meio. Uma arquibancada da moda antiga. É uma imagem falsa, né? É? Não é não? Uai, não sei, hoje em dia publicou, inclusive com a marca d'água do jornal hoje em dia de todo o tamanho na capa, dizendo que aquilo ali era material exclusivo. Sim, mas é uma maquete 3D, né? Ah, é uma projeção, não. Uai, não tem nada construído lá, não poderia ser foto. Ok. É, mas enfim, o Alisson caiu. O Alisson, volte pra nós. Então tivemos isso aí, agora vamos aguardar e vamos ver. Algum comentário sobre o assunto, Sérgio? Eu acho uma boa. Eu acho que vale a pena sim, principalmente se o investimento é o mesmo, como o América afirma ser, eu acho que vale a pena sim que o América lute para que, se for feita uma alteração, que seja feita uma operação que seja perene, que vá ficar para o clube após no momento em que o estádio voltar, a concessão terminar, e o estádio voltar para a administração do clube. Não, sem dúvida, eu sou isso, a gente já conversou muito disso, eu quero só reiterar a minha posição aqui. Eu acho que o América deveria valorizar a sua torcida. E aí, eu entendo o cara que critica, falando assim, mas não vai colocar o puleiro, mas vai colocar uma fixa. Então, no final das contas, tá abrindo as pernas pro Atlético e tal. Eu entendo esse cara que reclama disso. Porque se eu tivesse voto lá, eu ia dissociar a criação daquele fechamento ali com a arquibancada do Atlético. Eu acho que isso tem que ficar desassociado para que a gente não saia com essa fama de que nós aceitamos e tal. Mas o fechamento em si, dando lucro para o América, fazendo com que seja uma coisa boa, que arquitetonicamente viável, que valorize o Independência e tal, isso eu não sou contra. Mas eu acho que precisa ter uma dissociação, o América precisa marcar posição para que não fique com essa fama, porque isso interfere na valorização da torcida. Então eu acho que só isso que o América precisa ter um pouco de cuidado. Eu discordo dessa colocação de vocês. Eu não vejo isso como sendo. Eu acho que é uma benfeitoria que vai ficar pro clube. O Alisson. Alisson Fernandes. Tá funcionando aí? Agora tá. Tamo ouvindo. Ô, gente, nós estamos aceitando doações de microfones. Tá funcionando agora? Tanto pro Alisson quanto pro Sérgio Tavares, viu? Vai. Ah, agora deu então. Acho que agora vai. Mas eu tô mais contigo nessa aí, Henrique. Eu acho que o América tá pensando bem lá na frente. Tá querendo uma arquibancada que, querendo ou não, vai ficar pro clube. Eu fiquei bem decepcionado hoje com a foto que eu vi aí do hoje em dia, porque eu esperava que fosse ser o espelho do que é lá ao lado da Brahma. E eu, desde o primeiro dia que eu pisei lá no Independência, eu sonho com aquilo fechadinho, espelho do que é o outro lado. E não vai ser. Vai ser basicamente o que a Lu Arenas propôs sendo de metal, seria basicamente aquilo de concreto. Mas... Pode terminar. Mas de tudo fica uma benfeitoria. Algo vai ficar pro América disso aí. É o que eu falei em um outro programa, acho que eu falei no programa, são nas nossas conversas. Tem que ter muito, mas muito pé atrás mesmo, para fazer qualquer negociação desse tipo, envolvendo Lu Arenas, envolvendo Atlético, direta ou indiretamente, e envolvendo Estado. Acho que tá tendo, tá? Porque não houve conciliação hoje, porque a Lu Arenas propôs. Vamos fazer o puleirinho até dezembro? Sim. Aí depois a gente faz o outro. Exato. Com o Gabiru. Vamos fazer o outro direito. Mas esse pé atrás, quando você achar que tá tendo pé atrás, você dá mais uns 5 passos para trás ainda, coloca o pé mais atrás, porque esse povo é doido para dar o capote na América por causa da independência. Então a gente tem que ter muito pé atrás com isso e fazer esses contratos muito bem amarrados para a gente não ter surpresa lá na frente. Muito bem. Sobre o espelhamento, preciso lembrar que ali ainda precisa ter a estrutura que já tem dos vestiários, e esse projeto que a América apresentou, inclusive, aumenta para mais 2, seriam 4 vestiários ao todo, e mais algumas estruturas ali embaixo. Então, com a palavra dos engenheiros, mas talvez haja aí um impedimento técnico para você fazer algo espelhando o que é do outro lado, provavelmente sem ter que mexer em fundação mais do que vai ter que mexer. Eu acho que deve ter alguma coisa nesse por aí, viu, Alisson? Você não tem tanto espaço ali para fazer o que você tem do lado de cá, do lado de lá, não. Né? O espaço então, é menor. Tem que entrar ônibus ali. A arquibancada naquele ponto ali, ela tem que ser mais inclinada do que é do lado de cá. Então você tem... Mas não vão botar aquele parapeito que botaram lá em cima, não, né? Eu espero que não, né? Estou aqui. Que fique aqui a minha crítica ao Corpo de Bombeiros, aos nobres guerreiros do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, que sim, estão ali entre as instituições mais admiradas do país, mas que fizeram a bela de uma cagada na hora que mandaram colocar aquilo ali. E aquilo ali, gente, se vocês precisam de uma imagem sobre o que é geração raiz, geração Nutella, é aquilo ali. Não, aí você me desculpa, aí eu vou ter que defender a bosta da porra do caralho do Corpo de Bombeiros. Ela precisa falar assim também. Eu fui respeitoso. Não, eu não sou exatamente por isso, porque eu acho que eles fazem tudo de qualquer jeito. Mas existe uma norma brasileira, NBR, que define, e as ITs do Corpo de Bombeiro, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, são todas baseadas na norma técnica brasileira. Você define. Então, pra eu xingar o Inmetro, como é que é? Quem eu tenho que xingar, então? Quem eu tenho que xingar? Quem definiu essas regras, uai. Eles só estão colocando em prática o que, que pode dar segurança pro cidadão ou não, uai. Agora, eu só queria dar uma de advogado do diabo aqui pelo seguinte. Estão o tempo todo falando em aumentar a capacidade do estádio para 30 mil pessoas e tal. Eu não moro no Horto, não moro ali perto, mas a gente tem que, já que as autoridades parecem que não estão olhando muito para isso, precisa ser salientado o quanto é complicado se ter um estádio para 30 mil pessoas sem uma vaga de estacionamento para público. É impressionante isso. Você vai mexer com a vida de um bairro inteiro. Em qualquer jogo que tiver 30 mil pessoas ali, todas as ruas vão estar com o carro fechando garagem e estacionando de qualquer jeito e tal. Eu acho insano. Talvez seja dos poucos estádios no Brasil com uma capacidade alta, 30 mil pessoas, seria sem uma vaga de estacionamento dele, estádio, para público. Tá certo. É verdade. Isso precisa ser lembrado. Deixa eu só fazer mais um adendo aqui. Passou com uma hora e meia já. Isso, não, rapidão. O Corpo de Bombeiro, ele só diz o seguinte: com inclinação tal, você tendo uma altura tal de arquibancada, tal, que eu não vou citar aqui os números, mas você tendo essa inclinação tal, você vai ter que ter algum tipo de proteção. A definição de que a proteção será tal que vai atrapalhar a visualização do negócio depende de quem quiser colocar lá. Muito bem. Você poderia colocar de tal forma que não atrapalhasse a visão, tá? Ok, de acordo. Enfim, continua. Para mim não tinha que ter nada. E azar, tá errado quem fez a norma. Vamos lá. Próximo pauta da item. Nossa, pode acabar, vamos acabar. Oi, gente. É o terceiro programa essa semana. Tem mais vocês um. Vocês me dão desconto. Tem mais um sexta-feira. E outro domingo. Ai, meu Deus. Não costuma, não, que só teve bastante programa que eu tô de férias. Próximo item da falta. Além da estreia do América na sexta-feira, pela Série B, as Coelhíssimas estrearão também nessa semana, no sábado, também no Nordeste, em Caucaia, contra o time da casa, pela primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, Série A2, se eu não estou enganado. Isso. A primeira fase. São dois grupos de 8 times, o América está no grupo 2, turno único de todos contra todos, classificam-se os dois melhores, depois você vai ter semifinal e final. Quem está no grupo Coelhão? Associação Desportiva Centro Olímpico de São Paulo, Caucaia do Ceará, a Portuguesa de Desportos de São Paulo, o América, o Botafogo da Paraíba, o Crespon do Distrito Federal, e esse jogo do América contra o Crespon vai ser aqui em Brasília no dia 31 de maio, resta saber o local e o horário, mas eu farei de tudo para estar presente. E a União Desportiva de Alagoana, melhor dizendo, e o Aliança de Goiás. Então, esse é o grupo das Coelhíssimas, que elas conquistem aí, façam uma brilhante caminhada. Quem sabe esse título venha e a gente possa comemorar mais um, né? Já que em Minas, vamos falar a verdade, não tem muito adversário, é passeio, é jogo-treino. Que bom que seja assim, pelo menos está desenvolvendo o esporte na cidade, e que no cenário nacional as meninas façam um belo papel. Não sei se a galera reparou, mas, pau de marca, nós vamos comentar na sexta-feira, essa revitalização de marca que o América apresentou essa semana, o resgate do escudo vermelho. Foi muito pouco comentado isso. E esse escudo vermelho, sim, de fato, ele é um resgate da nossa camisa da década de 30, mas por outro lado também, as meninas já estavam usando uma camisa que era branco e vermelho com boa vontade, aquilo ali estava mais para um grená, mas uma branca e grená, e o escudo ali já estava sendo feito sem ser um escudo verde. Eu estou imaginando, como eu disse, foi só o videozinho que todo mundo viu que nós vimos, o manual ainda não foi apresentado, mas eu estou imaginando que o resgate desse escudo tem a ver também com esse uniforme das meninas. Então temos aí mais uma opção, meio que uma institucionalização desse escudo vermelho, um resgate dele para o América. Algo mais, senhores? Acho que é isso. Tem uns comentários ali. Tem comentário e tem resultado do bolão. Tem resultado do bolão. Vamos ler comentário, Alisson? Vamos lá. Tem aqui o João Pedro Maiani perguntando se... Não sei se... esse aqui já leu. Começou com o Jairo lá em cima, você pulou o Jairo. Jairo. Eu li o do João Pedro, mas tem o do Jairo antes. Ah, sim. O Jairo manda aqui. Essa arquibancada móvel foi o bode na sala da diretoria. A torcida não quer fechar os vestiários, aí fazem um arremedo de puleirão. A gente fica puto e manda tirar. Acho pouquíssimo provável que a diretoria esteja em conluio com a Lu Arenas. E quem inventou a arquibancada móvel foi Lu Arenas. Sim, aí ele completa aqui. Aí a diretoria negocia uma arquibancada que ninguém queria no começo. ajudar essa cachorrada de jeito nenhum. É essa diferença que o Sérgio falou, né? A gente pode ver as coisas de duas formas. A gente pode ver que está ajudando o Atlético, de fato, nesse primeiro momento, para esse ano, por exemplo, ajuda, aumenta a capacidade do estádio, neste momento, para eles, e não para a gente não tem torcida para encher aquilo tudo. Mas, para quem tem esse pensamento tão imediatista, eu sugiro ouvir os três programas que a gente fez sobre a história do clube, estão aí no canal no YouTube. Ouça os... decadentes.com.br. Isso, ouça os três programas e vocês vão ver que algumas tomadas de decisão dessa vão refletir lá daqui a 30, 40, 50 anos. Ter um estádio maior hoje pra gente não significa nada. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos seja o grande pulo do gato pra gente. Então tem as duas versões, as duas formas de enxergar a mesma coisa. O Rejane Júnior manda aqui que na falta de laterais poderíamos jogar com três zagueiros, dois volantes, três meias e dois atacantes. O que, que a gente acha? A princípio agora não falta mais lateral, né? A gente vai ter que testar se os que estão chegando vão dar conta do rojão ali, mas faltar lateral já não falta mais. A questão dos três zagueiros, durante um tempo isso funcionou no América, então a gente sempre fica com aquela pontinha de dúvida se não valeria a pena tentar de novo, né? Mas eu não sei, eu acho que essa fase dos três zagueiros, pelo menos por enquanto, tá superada. A gente tem bons jogadores no meio de campo ali, dá para povoar um pouco mais aquele meio e jogar com dois zagueiros mesmo. De princípio, eu partiria com dois zagueiros, dois laterais normais. Se isso não funcionar, de repente pode ser uma opção lá pra frente. O Rajani perde toda a razão no argumento dele quando ele bota o exemplo embaixo. Porque ele bota João Ricardo, Messias, Rafael, Lima e Lima, Christian e Blanco, Hernandes, aí ele vem Rui ou Renan Oliveira. No momento que ele botou Rui ou Renan Oliveira, a gente já sabe que ele não é uma pessoa que está pensando muito bem no futebol. Inaceitável. Ele completa. Gerson Magrão, Mateuzinho ou Luan, até aí eu aceitava, viu? E o Bill. Será que dá para jogar com esse time? Dá para jogar com esse time. Se o treineiro vai tentar, não sei, viu, Rajani? Mas há possibilidade, quem sabe. Sérgio? Não, acho que não vai ir por isso, não. Mas vamos ver, né? Seguindo aqui, o João Pedro Magnani pergunta que... na verdade, ele comenta que foram duas semanas criando expectativa para isso, né? Mas ficou legal. Ele deve estar falando sobre o novo escudo isso. E a nova identidade. Exatamente. Rony Franks Formiga manda aqui que a arquibancada vai tirar o escudo Bitello de trás do gol. Sim, pela foto que rodou hoje, se a arquibancada sair, aquele escudo também sai. Ou pelo menos vai mudar de lugar, né? Vamos tentar achar algum outro lugar para colocá-lo. Disseram que havia possibilidade de que houvesse a formação de um desenho do escudo através de um desenho na arquibancada, aquelas coisas, né? Projeção ali e tal. É, bacana. E o João Pedro Manhano pergunta aqui se vai ter jogo do futebol feminino lá em Alagoas. E se a gente tem o calendário. Você tem, Henrique? Podia postar depois na página lá. Eu não tenho o calendário, mas... O site da CBF tem. Exatamente, site da CBF. Mas não está definido data, horário, tem nada. Data tá, não está definido local e horário. É verdade, verdade. Mas datas já estão. Tem um time de Alagoas aqui, que é o União Desportiva Alagoana. Isso. É o primeiro jogo. O primeiro jogo é em casa do América, que é na rodada 7. Aí tem que ver, então, não, só o retorno. Como assim, primeiro jogo? Primeiro jogo contra o UDA. Não. É turno único só. Não tem retorno. Ah, é mesmo. Nossa. É turno único. Então o jogo vai ser em BH, João Pedro. É, o jogo é em BH. É isso. Infelizmente, esse jogo vai ser em BH. Dá um pulo em Calcaia só. É sabadão agora. Pega o carro e dá pra chegar. Aqui, só quero fazer um comentário aqui. O Alisson foi lendo os comentários de todo mundo, mas ele pulou de uma e eu queria comentar o comentário da pessoa que ele pulou. Ela deletou o comentário. Mas eu quero comentar assim mesmo, porque eu quero aplaudir a senhora Nayara Nézio. Agora eu entendi o comentário dela. Eu acho que ela foi muito corajosa, provavelmente ela foi censurada de alguma forma. Verdade. Foi retratado. E eu só tenho aplausos, porque eu acho que a postura dela é a postura democrática. Vai pro próximo item da pauta aí, por favor. Não, vamos dizer qual foi o comentário dela, que eu consegui ler também. Não, eu não consegui. Os senhores não. Ah, eu consegui. Ótimo, então você... Eu consegui e agora eu entendi, porque eu não tinha entendido. Mas você levantou essa possibilidade de censura, e aqui eu já mutei o telefone do ar, para que ele experimente um pouco dessa censura. Ótimo. O que a senhorita Nayara Nézio comentou foi... Eu consigo desativar aqui, viu? Sabe por que você consegue? Porque eu sou um democrata. Isso! O que ela disse foi... perdeu o tempo secando o Cruzeiro e atrasou. Por que esse programa atrasou hoje, Sérgio Tavares? Por quê? Porque só tem ditadores fascistas aí. Teve alguém e tal que perdeu o compromisso hoje com a torcida americana porque estava secando o Cruzeiro. Eu só vou discordar dela porque não é perda de tempo, foi por uma nobre causa. No Cruzeiro foi eliminado, viu? Então, tá vendo como valeu a pena? Cinco minutos, ninguém ficou chateado. Então agora, deixa eu fazer um negócio aqui. Agora eu vou dividir com os amiguinhos a minha tela. Vou dividir a minha tela com os amiguinhos, compartilhá-la. Deixa eu só fazer um adendo. Faço adendo. Eu só queria lembrar, antes de você dar o resultado da enquete e tudo, eu queria lembrar que eu sou o dono da planilha. E a planilha pode, por acaso, se perder. Então, nossa, nós estamos nesse nível. Essa, ó, vou te falar um negócio. Esta campanha pela enquete do Bolão, se pode votar ou não, ela foi, vou te falar, foi muito suja. Isso é um reflexo desse momento pífio em que a nação passa por esse momento. Precisamos nos unir, gente. Então vamos lá. Agora deixa eu fixar minha tela. Ficou, acho que ficou. Deixa eu abrir aqui uma nova janelinha. Temos aqui podcast, decadentes, enquete, Bolão Decadentes, que já está gravadinho aqui o endereço. Tá aparecendo aí pra vocês? Não. Não? Não? Não. Sério que não? Não, tá aparecendo os comentários ali do bate-papo. Mostrar pra todos. Deixa eu... Peraí, eu preciso... Então deixa eu voltar aqui, peraí. Você tá colocando meio como se fosse a sua foto. Da agora... outra, na tela inteira. Então, peraí. Então, calma. Deixa eu... Vou voltar aqui pra gente não ter problema. Pronto. Pra mostrar que o processo é democrático e mostrado às claras. Ah, ok. Deixa eu só entrar na página. Cadê, gente? Tá aqui. Pronto. Então vamos lá. Compartilhar tela. Agora tá aparecendo? Tem nada aqui. Agora sim, agora sim. Ah, muito bem. Então, mas só aparece quando você fala. Então, peraí, eu clico aqui, acho que ela fica permanentemente. Pronto? Não, peraí. Não, o Sérgio falou, entrou a cara feia do Sérgio. Tá aparecendo no Hangout pra gente, mas lá no YouTube não tem nada pra acontecer, não. Pessoas do YouTube, vocês estão enxergando agora isso aí? Não, beleza. Agora, então para de falar e deixa que eu falo. Então o problema é isso. Acho que lá tem um delay, né? Acho que é por isso. Tem um delay lá também. Então só pra... Eu vou cortar o microfone do Sérgio só pra que não haja esse problema. Então tá aí, gente. Esse é o resultado. Tá aqui a enquete feita no Pool Daddy. Resultado, ela foi colocada naquele dia que a gente anunciou, terminou hoje às 8h30 da noite, foram 54 votos, comparecimento baixo às urnas, e o sim, time Democracia, time Secadores, com 34 votos, ou 63% praticamente, venceu. Vence o sim. Então sim, senhores, a democracia prevalece, será sim possível votar ou apostar na derrota americana no bolão da Série B. Estamos todos satisfeitos? Graças a Deus! Muito bem. O bem venceu. Eu já falo aqui, e em nome do meu parceiro de briga e de guerra sobre esse assunto, que nós vamos recorrer sobre isso, e isso não vai ficar assim. Ao Papa, né? como que falou, acho que foi o Jairo que falou, o STJD, Superior Tribunal de Justiça Decadêntica. Isso, na verdade, o STJD já foi usado em outros momentos. Venceu a democracia, venceu bem, e mais do que isso, mais do que anunciar o resultado da enquete, a gente anuncia também a abertura dos portões para as apostas da Série B, não é isso, meu querido Sérgio Tavares? É isso aí. Tem uma mudança no modelo que você queria fazer, alguma coisa então, assim? Então, já vamos falar disso. A partir de agora, quem está no nosso grupo de WhatsApp já pode dar seu palpite para o primeiro jogo, que é Ceará e América, né? Que é na sexta-feira. Náutico e América. Náutico e América. Desculpa, Náutico e América, isso. Já tá valendo, vai até uma hora antes do jogo, igual todo mundo que já participou já sabe. A mudança é só o seguinte: no sábado, ou seja, no dia seguinte ao jogo, já tá valendo as apostas pro próximo jogo. Então, não precisa esperar eu entrar no grupo e falar, tá liberado, não. A partir de agora, no dia seguinte à partida, já começa, já tá aberto os palpites para a próxima partida. Certo? Então a gente já vai estar o tempo inteiro, tá liberado. É claro que a gente vai mandar mensagem no grupo para lembrar todo mundo de apostar. A gente vai mandar, o Sérgio manda aquela listinha, fulano, ciclano, beltrano, ciclano, não apostou. Então, se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, caso queira, por favor, só entre em contato pelo Facebook, pelo e-mail, pelo site, tem lá um link de contato. Qualquer contato que você tiver ao seu alcance, pra você falar com a gente, manda, avisa que você quer entrar lá no grupo. E é isso aí, tá liberado o grupo, que é extremamente edificante, não tem bom dia e os debates são muito bons. Só tem um único problema, que é falar do Juvanil a cada 15 minutos. Então estão liberadas as apostas para Náutico e América na sexta-feira. Qual é o prêmio do Bolão do Campeonato Brasileiro? Ainda não sabemos, estamos ainda em negociação com... Sabemos, o senhor Cláudio prometeu no início do ano que ia ser uma camisa oficial do modelo novo, ele que se vire para arrumar. É verdade. Agora que ele vai ficar com um monte de camisa encalhada, pode dar até mais que uma, né? Porque ele não tá aqui que a gente pode falar. É isso, senhores. Apostem, participem, a brincadeira vai voltar, é divertida. Sexta-feira tem Deca Brand na Canela, às 8 horas, com Guilherme Chaves, JB Saraiva e o Samuel Pimenta, e eu. E, senhores, boa noite, o Alisson Fernandes. Boa noite, todo mundo. Valeu pelo programa e vamos com tudo para a Série B. O América, para mim, tem um elenco para brigar, sim, pelas quatro vagas. A Série B, ela é complicada, ela é nivelada, então não vamos nessa de achar também que a gente é favorito a alguma coisa, não. É difícil, é complicado. Inter, praticamente uma vaga já é deles. Goiás tem um elenco e tem uma capacidade, tem dinheiro, tem receita para também ser merecedor de outra das quatro vagas. E a gente tá brigando ali, a gente não tá devendo para ninguém também, e vamos para cima. Muito bem, seu Sérgio Tavares. Eu acho que hoje o programa foi sensacional, apesar de gigante, né? Quase duas horas, mas foi muito bom. E foi histórico, porque hoje o bem venceu, a democracia venceu, e que isso repercuta para o América também vencer na sexta-feira. Vamos que vamos, Pedro. Muito bem. Eu espero que o América vença sim na sexta-feira, principalmente para que a gente dê uma saída e para que a gente dê uma levantada no torcedor. Vamos lembrar que o papel torcedor ainda está lá em campo apoiando o time. E se não será possível fazê-lo nessa sexta-feira, eu espero que vocês consigam fazê-lo na próxima sexta-feira, que é o segundo jogo do América contra o Goiás, este sim no Independência. A Série B tem uns horários que muitas vezes não são convidativos, é jogo no meio de semana, meio tarde e tal, mas a gente tem que ir, gente. Leiam a coluna do Matheus Lavoisier lá no ESPN, FC. Ele publicou uma coluna hoje chamando exatamente para isso, convocando o torcedor a participar em campo, apoiando o time. O América está montando um time muito bom para essa Série B. Nenhum resultado é garantido. O Inter, se eu bem me lembro, entrou como favorito da Série A no passado. E aconteceu o que aconteceu. O América... Favoritismos não importam até que a bola comece a rolar. Mas o América está montando um time, como a gente acabou de comentar aqui. É um time que a gente não vai ter muita surpresa. Ou a gente não está tão desgostoso como foi no passado. A volta do Tony, que foi o exemplo que a gente deu hoje, não está nos trazendo tanta expectativa assim. Sinal de que o time está bem montadinho. As possibilidades são grandes, sim. Série B vai nos dar muito mais alegria do que as participações do América em Série A têm a possibilidade de nos dar. E se o Ramon não está aqui, mas se ele tivesse, eu tenho certeza que ele diria curta a Série B. Certo, senhores? Os aguardo sexta-feira no Deca Brand na Canela. E para comentar o jogo contra o Náutico, o programa será no domingo, às 20 horas, o nosso horário clássico. Certo? Valeu, galera. Boa noite. Obrigado a todos que participaram com a gente aqui hoje. Um grande abraço. I'll be